Eu nunca fui do tipo que colava nos rolês de futebol. Eu sempre preferi paleta de cores e o pôr do sol. E sem você aqui, festa que ninguém convidado a gente foi. Eu pego esses problemas e deixo pra depois. E sem entender, eu pergunto por que eu preciso voltar atrás. Não tem nada demais. Não tem nada demais. E sem entender, eu pergunto por que eu preciso voltar atrás. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Sem entender, eu pergunto por que eu preciso voltar atrás. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Futebol.